Nosso tema dessa noite é Bem-aventurados os aflitos. Esse tema, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. E o título é de uma passagem de Jesus, de uma fala dele. E é muito interessante a gente ler esse capítulo 5, porque o texto evangélico ele é pequeno, mas as explicações que decorrem desse texto, elas são vastas e são muito interessantes para a gente poder trazer esse ensinamento para os nossos dias. Apesar desse evangelho já ter mais de 150 anos, a gente sempre diz, né, que ele é sempre muito atual e da necessidade então que a gente tem de trazer essa atualidade para dentro de nós. A gente começa dizendo que todos nós estamos aqui, né, porque nós acreditamos em Deus. E acreditando em Deus, nós acreditamos que Ele é bom e Ele é justo. Então a gente parte já dessa definição. E ali o título é Bem-aventurados os aflitos. E o que, que são aflições? Aflições são preocupações, inquietações que nós temos perante as dificuldades que nós temos durante o nosso dia a dia, durante a nossa vida. E quais são as origens dessas aflições? Bom, muitas das nossas aflições, elas têm origem dentro da nossa própria vida, dessa nossa existência. Porque nós fazemos coisas, às vezes, sem pensar, ou fazemos coisas por não sabermos ainda, cometemos erros ainda por não conhecermos, e esses erros, esses desacertos, essas desarmonizações que nós criamos, elas acabam tendo a necessidade de serem, então, arrumadas, vamos dizer assim. No primeiro passo, o erro que nós cometemos, ele é diretamente a nós mesmos. Nós estamos em desarmonia, em desacordo com o universo, quando nós fazemos alguma coisa errada. Então, o primeiro passo é nós percebermos isso e podermos ter uma ação contrária para tentar o reequilíbrio daquilo que nós causamos. Então, como eu disse, grande parte dessas nossas aflições, elas decorrem dessa nossa vida, das nossas andanças, dos nossos relacionamentos, das nossas vontades de trazer as coisas sempre através do orgulho para dentro de nós, materialmente falando. Nós acabamos cometendo muitos erros por essas invigilâncias, nós podemos dizer assim. Isso reflete mais adiante, dentro da nossa própria existência. E aí a gente pensa, porque nos foi dito o seguinte: o sofrimento, ele é uma maneira de aprendizado, de purificação, é uma necessidade que nós temos de novamente reequilibrarmos aquilo que foi feito de forma errada. Só que a gente não compreende ainda, mesmo sabendo, mesmo lendo isso, dessa questão do sofrimento, da necessidade dele, a gente não compreende isso na essência dele. A gente ainda tenta escapar, tenta burlar essa lei universal, mas a gente sabe que a gente não consegue. A gente tenta sempre, quando vem o sofrimento, achar que é injusto, que nós não somos merecedores daquela situação que nós estamos passando. E aí a gente olha para o lado e diz: mas por que tais pessoas têm uma vida tão boa? Tudo que elas fazem dá certo. E para mim, só sofrimento. Então a gente fica naquela de comparar, para tentar, de repente, puxando o outro para baixo, ficar tudo numa boa. As explicações, tanto dessas aflições, como Jesus fala no texto, quanto também dessa comparação que a gente tenta fazer, é as nossas vidas passadas. Existe um reflexo ali atrás que está acontecendo hoje. Assim como eu disse que muitas das nossas, dos nossos sofrimentos são causados nessa vida, alguns deles a gente não encontra explicação nessa existência. Sejam doenças, sejam problemas que não são diretamente, às vezes, conosco, mas familiares nossos, que a gente sofre pela proximidade. E se a gente procurar uma razão nessa vida, a gente não encontra. Então a razão, ela está numa outra existência. E aí Jesus, ele nos promete, através desse texto, que bem-aventurados os aflitos, porque numa vida futura, eles terão a recompensa. Então a gente tem que pensar, será que eu realmente acredito em Deus? Eu acredito nas palavras de Jesus para ter essa certeza e que eu posso então aproveitar esse momento que eu estou passando difícil e perceber nele a grande oportunidade que eu estou tendo, porque senão não seria bem-aventurado estar sofrendo. Então eu tenho que fazer essa parada, esse pensamento, esse entendimento do que está acontecendo. Aí ele diz para nós, se não fossem essas aflições, esses sofrimentos que a gente vem passando, se a gente não acreditasse nisso que foi falado, se a gente não acredita, o que aconteceria com todos nós, com todos aqueles que já viveram antes de nós? O que aconteceria se a gente não tivesse uma oportunidade de uma outra existência, de poder rever os nossos erros e com eles aprender para poder, então, seguir em frente? Nós seríamos, talvez, condenados eternamente se a gente não tivesse uma nova oportunidade. Se fosse só uma vida. E como explicar aí aqueles que sim encontram-se em situação melhor que a nossa? Aí não haveria justiça. Então, todas essas ideias, a gente vai, todos os dias, como que mastigando elas, para poder interiorizar, para poder fazer com que elas realmente façam parte do nosso dia a dia, dos nossos pensamentos. Porque no momento que isso estiver dentro dos nossos pensamentos, as nossas atitudes também acabam sendo diferentes. Nós vamos ter uma ideia perante uma situação. E aí a gente vai poder, então, fazer a escolha com mais critério. Vai poder escolher para que lado nós queremos realmente seguir. Foi falado muitas vezes que plantamos e colhemos. A cada momento nós estamos plantando. A cada momento nós também estamos colhendo. A gente planta quando a gente fala, quando a gente pensa, quando a gente age. E o grau dessa plantação, desse plantio que a gente está fazendo, da semente que a gente está colocando, ele é de acordo com realmente, numa escala de bem e mal, a proximidade que a gente está. Por exemplo, uma atitude mais simples, mesmo que seja má, ela não tem o mesmo reflexo que uma atitude pensada em cima da maldade. Mas a colheita, ela é sempre feita por todos nós. E pensando nisso, se nós hoje estamos tendo a oportunidade de fazermos algumas colheitas, estamos tendo a oportunidade de alguns sofrimentos, de algumas aflições, como é colocado aqui, é porque nós temos condições de enfrentá-las e de superá-las. E dentro dessas condições, dentro dessa oportunidade de enfrentar esse desafio, porque é um desafio para todos nós, a gente se coloca, então, dentro desse título, como bem-aventurados. Poder estar recebendo a oportunidade da prova e encará-la como uma oportunidade, como uma bem-aventurança de Deus, é para nós um momento único na nossa vida. E que, se bem entendido, realmente faz toda a diferença na nossa caminhada. Então, que a gente possa aprender através, principalmente, né, da reflexão. Nós temos muitas informações que chegam até nós, mas que a gente possa pegar essas informações e ir esmiuçando ela dentro da nossa mente, percebendo o que é correto, o que não é, o que eu quero, o que eu não quero, para poder direcionar melhor a nossa vida. E aí sim, então, aproveitarmos de uma forma mais eficiente essa nossa passagem por aqui.